Yeah, walk hard. Pro. Pesa minha peça na festa, tirando tensão, enfeitando meu mesa martela. Pulo no bloco 70, não aguento, te mato se toca no mesa martela. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Pesa minha peça na festa, tirando tensão, enfeitando meu mesa martela. Pulo no bloco 70, não aguento, te mato se toca no mesa martela. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Fiz a chacina, lhe diz já com toma. Roubei sua tinta, tampei sua garota. Plug condomínio, não cola na boca. Seus manos todos matei com a minha chopa. É que fora você vê da Hello Key. Tem widget da máscara da Sui. Meus manos todos dropam nessas pills. Meu pulso tinha prato de tebrim. Lil me ensinando a usar no melody. Seu ídolo trapper não sabe fazer, mano. Não é prepotência, mano. É fato, bro. Eu sei fazer tudo e seu pai nada bom. Não ligo pra views, eu só quero grana, bro. Meu, já tô rico, tipo Kanye West, bro. Minha bitch era Kim, eu dei o pé na bunda. Eu só quero essas minas usando a boca, bro. Usa da Gucci, tá na Nintendo. Vixe, minha Draco te amedrontou. Falou que é de, mas aqui não colou. Cê disse quebra, bro, ou me detou. Tem uma Glock, uma sub, tá bom. Beat marcou meu dick com batom. Eu já peguei a mina que cê gosta. Ela me falou que você broxou. Você colou na minha bra, mas você tava de sol. Peguei sua mina no mall. Ela fala, oh my god. Na Big Ten MD. Eu nem perco o meu tempo. Mano, cê sabe por quê? É porque. Pesa minha peça na festa, tirando tensão, enfeitando meu mesa martela. Pulo no bloco 70, não aguento, te mato se toca no mesa martela. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Pesa minha peça na festa, tirando tensão, enfeitando meu mesa martela. Pulo no bloco 70, não aguento, te mato se toca no mesa martela. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi. Mesa martela, martela pra B. Mesa martela, lá chama de papi.